Max Viola no beat, esse é brabo. E aí, Conquista Records? Mas essa é a Conquista Records, esse sucesso com a mulherada. Apaixonada, vidrada nesse mandrake. Eu fiquei gamadinha porque ele é muito chave. Me levou pra sua casa e fez uma bagunça. Vem, machuca, vem, vem, me machuca. Vem, machuca, o style me machuca. Vem, machuca, vem, vem, me machuca. Vem, machuca, vem, vem, me machuca. Vem, machuca, o style me machuca. Max Viola no beat, esse é brabo. Eu tô apaixonada, virada nesse montec. Eu fiquei gamadinha porque ele é muito chave. Me levou pra sua casa e fez uma bagunça. Vem, machuca, vem, vem, machuca. Vem, machuca, o style me machuca. Vem, machuca, vem, vem, machuca. Vem, machuca, vem, vem, machuca. André Cedeas, o moral de Bicoara. Max Viola no beat, esse é brabo.